Efésios capítulo 1 e verso 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Tá aí. Semana passada, a gente eu falei sobre as perguntas que são difíceis de responder, né? Quem somos? O que faremos e para onde vamos? São difíceis de responder essas perguntas. Principalmente quando a gente está em fase de tomar decisões difíceis e que vão mudar o rumo da nossa vida. Hoje a pergunta que eu quero responder é: o que é ser um cristão? Porque ontem mesmo eu estava na rua, né, junto com o Gustavo ali, fomos comprar uma pizza, né? Não sobrou, infelizmente, para dar para vocês. infelizmente para vocês, felizmente para nós. E aí, do outro lado da rua tinha uma igreja, e tava um som alto, e o rock comendo solto lá, e na minha mente veio uma pergunta, né? Porque eu também já toquei rock pesado, né, dentro da igreja, e a questão não é essa. A questão é: isto é ser cristão? Não estou dizendo que é errado tocar rock na igreja, por favor, me entenda. Mas a pergunta é: isto é ser cristão? Porque algumas pessoas definem ser cristão a isto, a ir para a igreja e ouvir música legal. Um tempo atrás, não que isso também não seja, em algumas igrejas, ser cristão é ir para a igreja e andar de terno e gravata, né, com a Bíblia debaixo do braço. Aí veio a modernidade, a pós-modernidade, e mudou, né? Ser cristão continua indo ir para a igreja, porém, ser cristão hoje pode usar tatuagem, ir para a igreja de bermuda, né? As coisas externas. Se a música antes era música clássica, hoje a música é rock pesado. Isto é ser cristão? Um frequentador de igrejas, e o que define ser cristão é o que é externo? Isso é ser cristão? O que te faz diferente é o que você veste, é o que você come, é aquilo que você mostra, a maneira como você vive. Ser cristão é curtir uma vida legal, curtir a vida de uma maneira legal. Porque muitas vezes eu fui fazer evangelismo na rua e pra mim, quando a gente vai fazer evangelismo, a gente acaba falando para aquela pessoa que não crê em Deus aquilo que a gente acredita. E muitas das vezes que eu fui fazer evangelismo, ser cristão pra mim era isso. Cara, ir pra igreja é legal. Ir pra igreja é legal, e tem música legal, tem gente legal, gente bonita. Gente feia também, mas tem gente bonita. A gente não vai falar que tem gente feia, né? A gente vai falar que tem gente bonita. É legal, meus amigos, e é um lugar de pessoas legais. E a gente faz coisas legais. Muitas das vezes eu fui fazer evangelismo assim. E o que define ser cristão hoje é as coisas externas que a gente faz e se encontrar. E nada mais. E aí o que acontece? Passa a vida, passa o tempo dentro da igreja, e quando só estas coisas fundamentam ser cristão, a gente volta para aquela palavra lá que eu preguei naquele dia sobre crentes cansados. Porque todas essas coisas cansam. Porque é interessante, eu gosto de rock pra caramba, mas hoje eu gosto um pouco de coisas mais suaves. Isso não me define. A música não nos define. A roupa não nos define. Aí eu olho pra igreja do primeiro século, o que fazia diferença na igreja do primeiro século? O que fazia eles crescerem? O que definia eles? Era a qualidade de vida deles. O que fazia diferença na igreja do primeiro século era a qualidade de vida. Foi o poder de Deus que eles possuíam. Isso tornava eles cristãos diferentes. Não era a maneira como eles se organizavam e nem muito menos a maneira como eles faziam as coisas. Era a qualidade de vida deles. Eu lembro da igreja de John Wesley, que quando alguém da igreja de John Wesley morria, eles falavam assim: olha, esse morreu bem. Porque eles viveram bem. É interessante que quando a gente vai num velório, e eu tive a oportunidade de pregar num velório, eu não conhecia a pessoa, mas sabia como ele vivia, e é difícil ter esperança para alguém que já morreu. Não tem como. Não tem como mudar. Não tem como voltar atrás. Você pode até desejar, mas não tem como. A gente pode até orar para que Deus o salve depois da morte, mas não tem como. Já não há nada que possa se fazer. Mas quando alguém da igreja de John Wesley morreu, ele falou assim, ó, ele morreu bem. Porque ele viveu bem. O que define, então, ser um cristão? A carta de Éfeso era uma carta que alguns dizem que era uma carta secular. Por quê? Alguns manuscritos tinha o primeiro verso assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em... Aí ficava em branco. Por isso que eles dizem que era uma carta secular. Que era uma carta para todas as igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Então eles deixavam o nome em branco porque aos que estão em Éfeso, aos que estão em Laodiceia, aos que estão em Filipos, aos que estão em... E aí deixava em branco para que pudesse preencher o nome da igreja. Então essa carta são aos cristãos que estão em... Na casa do Gustavo. Né? Porque são a todos os cristãos. Mas o que define ser cristão? O que Paulo define? Aos santos e fiéis em Cristo, que estão em na casa do Gustavo. Hoje, na casa do Gustavo. Amanhã, não sabemos onde. Né? Mas, por enquanto, estamos aqui. O que faz diferença, então? O que torna diferente uma pessoa ao ponto da gente chamar ela de cristão? Apesar desse nome ser tão banal, né? Na verdade, isso nem tanto, mas evangélico virou um nome banal, né? Evangélico, gospel, é algo que não tem muita diferença daquilo que a gente olha para o mundo. Mas, em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, não achei. Queria que vocês abrissem lá comigo. Qual que é o nome? 1 Pedro, bem lá no finalzinho. Bem no final. Aí antes vai estar João. Aqui, ó, já tá perto. Mas é um pouquinho antes de... Quer que abre o Richard? 1 Pedro, capítulo 2. Pedro? Isso. Ó, tá aqui já. Palavra de Deus, 1 Pedro 2, 9. Achou? Peraí. Pequenininha essa letra também. A letra que espremeu o olho. Né? Sabe? Achei tudo isso. Deixa que eu leio aqui. 1 Pedro 2, 9 diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que se chamou, para as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, vocês, porém, são geração eleita, povo escolhido, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, separados. A palavra santo em Efésios 1 é agios, né? Que é separado. Separado em tudo. Na sua maneira de pensar, na sua maneira de sonhar, naquilo que está dentro do seu coração, nas suas conversas, no seu comportamento, as pessoas vão olhar para você e falar assim: este cara não é deste mundo. Não é possível. Esse cara não vive no mesmo lugar que eu. Ele tem algo diferente nele. Eu tive a oportunidade de com um amigo no serviço, passando por uns momentos difíceis, e ele falou assim: cara, o que te faz tão firme assim, tão forte assim? Porque eu já teria abandonado tudo. Né? O que te faz tão diferente? É, não é a gente. Mas queria que também que abri em João 17 e a gente vai entender um pouco melhor. Carta ou Evangelho? Evangelho. O primeiro livro. João capítulo 17? Isso. Primeiro livro da Bíblia não, né? João, primeiro livro de João. Achei. Achou? 17. Isso. 17. 15. 17, 15. Diz assim, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. É, a gente é um extraterrestre, então. Mas a questão é, o mundo aqui, ele fala, é a questão de sistema de vida. Como as pessoas vivem. É como as pessoas vivem. E Jesus fala, eu não peço para que tirem eles do mundo. Eles vão continuar vivendo no meio dos outros. Eles vão continuar vivendo em Osasco, em São Paulo, no Brasil. Eles vão continuar vivendo dentro da sua família, dentro da sua casa. Eles vão continuar vivendo junto com outras pessoas. Mas ao olharem para eles, ao conviverem com eles vão saber que essa pessoa é diferente. Como eles vão perceber que essa pessoa é diferente? Quando ao conversarem com a gente, eles vão ver que os nossos pensamentos são diferentes. O mundo hoje é materialista. O mundo hoje pensa nas coisas. O mundo hoje pensa primeiro na televisão do que na criança. Primeiro no carro do que na criança. O que rege as pessoas são as coisas. O que define hoje alguém ter filho ou não é o dinheiro que tem no bolso. O que define hoje a pessoa dar alguma coisa, o que define hoje o emprego que a pessoa quer ter é o dinheiro, é as riquezas. Mas um cristão pensa diferente. Um cristão pensa em quem? No próximo. Um cristão pensa no humano. Um cristão é mais humanista do que capitalista. Pensa mais na pessoa do que em ter. Antes de qualquer coisa, vem o próximo. Porque a gente ama o nosso próximo como a si mesmo. Porque a gente pensa no outro. A nossa maneira de pensar tem que divergir do que da maneira de pensar do mundo. Tem que pensar diferente. Porque estamos no mundo, mas não somos do mundo. Estamos no mundo, mas nós cantamos mais à meia-noite. Né? Mais à meia-noite, o céu se abre. E eu esqueci a letra. Mas à meia-noite, um dia, ele virá. O nosso coração não está mais aqui. Nosso coração está no que há por vir. Então, eu não estou mais preso. Estou livre. Eu estou livre das coisas deste mundo. Porque mesmo que à noite, mesmo que em dia, eu venha morrer, eu não estou preocupado com isso. Porque eu irei para ele. A morte não me assusta mais. Porque eu penso de forma diferente. A pobreza não me assusta mais. Porque eu penso diferente. Eu não só penso diferente, eu sonho diferente. Porque quando você conversa com um cristão agora, ele não pensa em ter uma mansão. Ele não pensa em ter um carro da hora. Ele não pensa em ter muito dinheiro. Ele pensa em transformação de vida. Ele pensa como Moody pensava, eu quero ver essas crianças sendo transformadas pelo poder de Deus. Eu penso agora como, sabe, Jonathan Edwards pensava, como John Whitefield pensava em pessoas sendo transformadas. Eu não sonho mais comigo mesmo, eu sonho agora com a transformação de outras pessoas. Eu sonho diferente. Eu não sonho mais com coisas nesse mundo. Eu sonho com Cristo vindo e me levando para Ele. Porque meu coração agora está na terra prometida. Porque mesmo que eu esteja no deserto, como Moisés estava no deserto, eu penso aonde? Eu penso em Canaã. para onde Cristo prometeu me levar. Porque eu fico triste agora em estar aqui, porque eu quero estar lá. Porque eu fico triste agora, porque o caminho ainda é longo e eu quero estar lá. Porque lá é minha alegria, porque lá é onde eu quero estar. É esse o meu sonho. Porque o meu coração agora não odeia. Meu coração ama. Porque meu coração agora não é orgulhoso, é generoso. Porque meu coração agora, ele não é orgulhoso, ele é humilde. Ele não é egoísta, ele é generoso. Ele não é orgulhoso, ele é humilde. Eu reconheço as minhas fraquezas. Eu peço perdão quando erro e libero perdão quando alguém erra contra mim. Eu não fico, sabe, aquele rancor que dura dias. Não, cara, me perdoa e pronto, acabou e vamos comer junto. As minhas conversas agora refletem o meu coração humilde. As minhas conversas agora não são conversas. Lá no serviço, a cada... Você vai conversar com alguém e não tem mulher na roda, já cai em conversa sobre mulher de maneira difícil de ouvir. Eles já não há respeito. Já não há coração bondoso. É maldade atrás de maldade. Porque o coração do homem sem Deus é maldoso. E aí, quando se tem a oportunidade de roubar, eles já roubam. O comportamento do cristão é diferente. Porque a gente é agora reto. O troco é 10 centavos? O troco é 10 centavos. E eu não fico feliz porque alguém me deu mais. Eu quero devolver. Eu sou justo. Eu sou patrão, eu não vou querer usurpar os direitos do meu funcionário para que eu possa ganhar mais. Eu vou ser justo. Eu vou ser bondoso, eu vou ser generoso, porque o meu comportamento reflete aquilo que penso. O meu comportamento reflete o meu coração bondoso. Isso significa ser separado. Porque quando há olhar a vida de alguém que vive em santidade, eu vejo quem? A obra de Cristo. É uma transformação tão maravilhosa e gloriosa. E quando a gente olha, a gente fala assim, cara, você é de outro mundo. Você não é deste mundo. Isso não é possível. Você nasceu em outro lugar, cara. Quem te educou? Quem te formou? Não é possível? Né? Às vezes a gente brinca, o Gustavo é de outro mundo. Ele é um astronauta, ele é um ET. Ele é astronauta não, ele é um ET. Porque um astronauta vai da Terra para o espaço. Não, ele veio do espaço para a Terra. Né? A cabeça já diz um pouco. Foi uma indireta. Mas porque ele é tão diferente que não é possível. É nesse ponto que está aqui, porque a mudança é tão, tão, tão maravilhosa e tão diferente e tão incompreensível que ela não pode ser feita por mãos humanas. O verso 17, de João 17, é uma oração de Jesus. E ele fala assim, ó, santifica-os. Ele está orando para Deus nos santificar. A santidade é uma obra de Deus. Não é obra de homens. O que é ser cristão, então? É um vaso na mão de um Deus que nos molda, que nos transforma segundo a sua própria imagem. Santifica-os. É obra de Deus. Santidade é a obra de Deus no homem. O evangelho não é a respeito do que o homem pode fazer. O evangelho é a respeito daquilo que Deus faz. O evangelho não é aquilo que não é a respeito da onde o homem pode chegar. O evangelho é a respeito da onde Cristo vai nos levar. Santifica-os. Santificam-os. É a obra de Deus. É a obra de Deus. Santifica-os. Em João capítulo 15. Verso 19. diz assim: se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fossem dele. Todavia, não são do mundo, mas eu os escolhi. Eu os escolhi vocês. Todavia, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. O evangelho, ele é tanto repulsivo como atrativo. O mundo pode olhar e falar assim: olha, olha como eles são diferentes. Mas ao mesmo tempo, é repulsivo, porque o mundo nos odeia. É luz que arde nos olhos. E aí ele fala assim: olha, todavia, eu os escolhi. Todavia, vocês são geração escolhida, geração eleita. Eu os escolhi e tirei vocês do mundo. É obra de Deus. É Deus que opera no homem. Em Filipenses, capítulo 1, verso 6, Paulo fala o seguinte: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu estou convencido de que quem começou a boa obra em vocês vai completá-la. A obra é de Cristo. Ele começou e ele vai terminar. Ele não está falando das coisas que pode nos dar. Ele está convencido aqui que eles são cristãos. Porque Cristo começou uma boa obra em nossos corações. E ele vai completar. A obra é de Deus. A obra é de Deus. Ele veio ao mundo, morreu por nós, para nos santificar e tornar filhos dele, santos e fiéis. É interessante que a palavra fiel aqui, ela é a mesma que João usa em João 20, no verso 29. Porque lá em João 20, verso 26, Tomé chega à casa e Jesus está. E Tomé não crê em Jesus, que Jesus ressuscitou. E aí, Tomé, ele chega já, quando ele vê Jesus, ele já se constrange. E aí Jesus fala para ele: olha, você não creu. Mas a bem-aventurada aqueles que creram. Fiel aqui é a mesma palavra usada para crer. Fiel aqui é exercer fé. Fiel aqui não se torna, não é de fidelidade no sentido de você não me traiu. Fiel aqui é crer. Exercer fé. Eu creio. Então santidade, né, é ser santo porque creio. Diz o seguinte, em João 17, verso 17, 17, verso 19, se não me engano, santifica-os na tua verdade. A igreja do primeiro século, eles criam em Cristo, que ele veio e ressuscitou. Eles criam nisso. E isso formava e mudava a sua vida ao ponto deles morrerem por isso. Ao ponto deles entregarem as suas vidas em arenas romanas para serem comidos por leões. Tem uma história de um pai e dois filhos colocados na arena para serem mortos porque eram cristãos, e o pai muito constrangido. Ele começou a expressar desistências para os seus filhos. E aí, o filho dele, né, porque ele foi questionado: você não vai entregar a sua vida, você não, confesse que você não crê em Cristo, que César é seu Senhor, que eu te libertarei, e você não morrerá e nem seus filhos. E aí, aquele cara ameaçou matar os filhos primeiro. E aquele pai constrangido, com medo de ver seus filhos morrer, e seu filho fala assim para ele: pai, eu prefiro morrer do que você negar a Cristo. Eu prefiro ver você morrer do que ver você negar a Cristo. Uma criança. Pai, porque ele cria em Cristo. Ele cria em Cristo. Isso tornava a igreja do primeiro século forte, atraente, porque eles criam em Cristo, ao ponto de darem as suas vidas. E aí aquele pai, ele é morto. Aquele pai não, as crianças são mortas. Aquele pai não nega. E ele é morto. Na frente de milhares de pessoas. Né, de 100, milhares, não sei se eram milhares, mas numa arena cheia de pessoas. Ele não nega Cristo. E morre por ele, porque ele cria na verdade. A verdade, ela atua em nossos corações. A verdade transforma nossos corações. A verdade muda nossa mente, a nossa mentalidade de pensar. Por isso que é importante, sabe, irmos para a palavra. Por isso que é importante crer na palavra de Deus. J.C. Wiley diz que a gente não pode brincar com a eternidade. Que quando é para pregar a palavra, pregue a palavra e não brinque com aquilo que é eterno. Porque a alma é eterna. Então, meia verdade já não é verdade. Não brinque com aquilo que é eterno. Eles criam em Cristo. Eles criam que Ele era seu Salvador. Eles criam que Ele ressuscitou. E Ele levaria eles para o céu. E isso tornava mais fácil tomar as decisões mais difíceis. Ao ponto de uma criança escolher a morte do que ver seu pai negar a Cristo. E o que nós precisamos não é morrer a morte de um mártir. O que nós precisamos é viver a vida de um mártir. É o ponto das pessoas olharem pra gente e falar, olha, essa pessoa é diferente. A verdade atua em nosso coração. E aí, Paulo, ele diz, né, aos santos e fiéis em Cristo. Em Cristo. Não é apenas santo e fiel. Queria terminar com essa ilustração. É, alguém que é casado, né? Temos aqui 3 casais. É casado, o Fábio é casado com a Mari, certo? Então ele é separado das outras mulheres, porque ele é casado com a Mari. Ele pode estar, conviver em lugares onde tem outras mulheres, por exemplo, no serviço dele tem outras mulheres, certo? Mas ele é separado delas. Ele é da Mari. Somos separados do mundo. Prometidos para Cristo. Somos separados do mundo e estamos em Cristo. Porque nós o amamos. O Fábio não é separado das outras simplesmente porque ele é casado, mas porque ele o ama a Mari. Ele ama a Mari. Por isso que ele é separado das outras. Não é apenas a aliança no dedo. É a aliança que está dentro do coração. Que ele fez para com a Mari. Isso torna o cristão diferente. Porque ele o ama a Deus. Ao ponto de nos separar do mundo. Somos separados do mundo e estamos em Cristo. De uma forma mística, todos nós estamos em Cristo e formamos o corpo de Cristo. Somos o corpo de Cristo, estamos em Cristo, temos uma aliança em Cristo. Ele nos tirou do mundo para Ele. Deus os santifica-os. Nós para uma obra nele. É, estamos em Cristo, estamos fora do mundo, mas estamos em Cristo. Não é apenas fazer as coisas diferente. E aí é onde eu quero contar uma ilustração. Certa vez, uma esposa chegou em casa. Estava em casa, seu marido chega. E aí ela fala, amor, você pode me dar um tempo? Quero sentar e conversar com você. Quando a mulher chama pra conversar, a coisa já não deve ser tão boa, né? O bicho vai pegar. E aí, ela vira assim pra ele, olha, você é muito bom pra mim. E ele era um bom marido, sabe? E aquele marido generoso que dava as coisas e que levava, talvez, na loja das Marisas, talvez, para poder fazer compras. Super big, assim, é. Ou que até fazia o bolo de fubá com goiabada. É. Ou que fazia toda a janta toda noite. É. Ele era um bom marido. Colocava as coisas dentro de casa, sempre era fiel. E ela também era uma boa esposa. Ela cuidava do seu marido, cuidava dos filhos, cuidava das roupas, cuidava da casa. Ela era uma boa esposa. E ela fala assim pra ele, olha, você é um bom marido. Eu sou feliz com isso. Mas eu quero dizer algo pra você. Eu não te amo mais. Eu continuarei casada com você, mas eu não te amo mais. Eu continuarei lavando as suas roupas, continuarei fazendo a janta, continuarei, sabe, estando aqui com você, continuarei cuidando dos seus filhos, eu continuarei, sabe, sendo uma boa esposa, mas eu não te amo mais. Eu não te amo mais. Você acha que dá pra conviver tendo um relacionamento com alguém que você não ama mais? Sendo feliz com alguém que você não ama mais? Não dá para ser cristão sem amar a Cristo. Você pode continuar vindo na igreja. Você pode continuar lendo a Bíblia. Você pode continuar fazendo as coisas para Ele. E eu posso continuar pregando. Eu posso morrer por ele. Eu posso dar... Não posso falar minha riqueza, porque não tenho muita coisa. Mas eu posso dar... meu violão aos pobres. E vocês podem dar a riqueza de vocês aos pobres. O Gustavo pode dar toda a vida dele para as crianças. E muitas pessoas podem crer em Cristo através das nossas vidas. Porém... sem amor, não há beleza. Sem amor, não há prazer. Sem amor, não tem paz. Sem amor, não tem paz. Sem amor, não há relacionamento. Nós somos santos, somos separados. É reto, é duro. Nós cremos em Cristo na verdade, ao ponto de brigar por isso, ao ponto de, sabe, pessoas olharem pra gente e falar, ah, esse cara é chato. Mas o amor torna as coisas suaves, o amor torna as coisas belas, o amor torna a verdade bela ao ponto de arrancar do nosso coração louvor, ao ponto de arrancar do nosso coração canções e poemas, ao ponto de tirar dos nossos corações orações amorosas para com Ele. Nós somos separados do mundo? Somos separados do mundo. Nós somos separados do mundo? Somos. Cremos na verdade. Mas não estamos no espaço, vagando no espaço. Nós estamos em um fundamento, em uma relação fundamentada em Cristo. Nós estamos em Cristo. Não basta ser santo. Não basta crer na verdade. Nós temos que estar presos na videira. Nós temos que estar enxertados na videira, que é Cristo. Porque só Ele é vida. Só Ele é vida. Jonathan Edwards diz que santidade é o sinal da fé. Assim como atitude E movimento é o sinal da vida. A verdadeira santidade, a verdadeira prática santa é o sinal da fé que está em nossos corações. Da mesma maneira como alguém toma decisões e se movimenta, é o sinal da vida. Ser santo, crer na verdade, deve ser sinal de que estamos em Cristo. De que estamos em Cristo. Pergunta que eu faço é: você está em Cristo? Você crê nele? Você é um cristão? O mundo hoje olha o cristão como um homofóbico. O mundo hoje olha para o cristão como intolerante. O mundo hoje olha para o cristão como um fazedor de shows que para a cidade para poder fazer um culto gospel ao ar livre. Mas eu pergunto, quem você é? Quem você é? Quem você é? Você o ama? Ou você é que nem aquela esposa que chega pro seu marido e fala: eu quero fazer as coisas pra você porque você é muito bom, mas eu não te amo? Jesus fala assim: aquele que me ama é aquele que me obedece. Amor gera obediência, mas obediência não gera amor. Você o ama? Que a gente possa responder essa pergunta para ele enquanto oramos. Pode orar?